A partir de agora, o ouvinte manda na programação. Programe-se. Aqui você programa a sequência e ouve suas quatro músicas preferidas. Está no ar, Programe-se, com o Eronildo Tex. Oi, e aí galera, beleza? Salve, salve! Tá começando mais uma super edição do nosso Programe-se aqui na sua rádio que completa você. Olá, tudo bem? Eu sou o Eronildo Tex, muito prazer. A partir de agora, tamo juntos aí até umas horas com muita música, muito bate-papo, muito bombom. Hoje é segundona. Tá filho participar aqui do Programe-se? Facil, facil. Basta indicar quatro música e mandar aqui pra nós no nosso e-mail programeasua@hotmail.com ou facebook.com/programe-se do ar. E aí, claro, você vai curtir só musicão. Pra gente começar super bem, a gente já manda a nossa primeira sequência. Tem Maria Cecília e Rodolfo, tem Afsi, tem ainda Beyoncé, Jay-Z, Vitor e Léo na linha do tempo. Pra começar legal aqui o nosso Programe-se na sua rádio. O programador é você. Programe-se! Coloca o mundo no mudo, escute o seu coração, que ele vai te guiar. Abra seus braços e deixa o amor te levar. Felicidade no fundo é só uma reação, e você vai perceber, tudo que você pensar vai voltar pra você. Leve contigo o amor por onde você for. Então viva o amor, celebre o amor, espalhe amor por onde você for. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.

Que bom! Vamos lá, então, fazer a festa. Tá na hora de mandar alô pra rapaziada que tá acompanhando aqui o nosso som. É a galera que tá mandando muito bem aqui na rede que mais toca música de verdade. Essa é a sua rádio que completa você. Claro, música, diversão, alegria, entretenimento e muito alto astral é com nós mesmo. É! Mandar um alôzão, meu querido amigo Jairo Marreiros, em Parnaíba, Piauí, no litoral, curtindo as praias por lá. É, ele também comanda o forró Tsunami. Alô, Jairão, um abraço, meu querido. Vou dar um forte abraço também para o Francisco Hilário Ribeiro ali. Alô, alô, alô, alô, alô, Luísa Gama. Vou dar um alô também para a Osana Cardoso e, claro, também a Laura Caires. Também tá curtindo aqui o nosso som, essa galerinha. Vou ouvir uma sequência show de bola agora aqui no nosso programa. Tem Bisley, tem Henrique Juliano, tem Lorde, tem também Jason Durulo, com música bem legal. Vamos curtir então aqui no nosso Super Programe-se que tá bombando. Programe-se, feito por você e pra você. Sua playlist na página do Facebook. facebook.com/programe-se. Ou mande e-mail para programeasua@hotmail.com. Você pode

facebook.com/programe-se no ar. Relacionamento sério com você. Get jazzy on. I'm that flight that you get on, international, first class seat on my lap, girl, riding comfortable, cause I know what that girl them need, New York to Haiti, I got lipstick stamps on my passport, you make it hard to leave, been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining, all I really need to understand is when you talk dirty to me. Jazzy on it. You know the words in my songs. No habla English. Oh. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Nossa sequência, bombando, hein? Bom demais! E você ligadinho em todo o Brasil, daqui a pouquinho a gente manda bem, manda mais alô pra você que tá curtindo aqui o nosso programa e se tá afim de participar, mande aí a sua lista de música, 4 músicas pra nós tocar aqui, claro. Indica aí 4 músicas e manda pro nosso e-mail, programeasua@hotmail.com ou facebook.com/programe-se no ar, tá bom? Facebook.com/programe-se no ar. Facebook.com/programe-se no ar, é isso mesmo. Então daqui a pouquinho eu tô voltando, é 2 palitos. Programe-se. Programe-se. Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. De volta na rádio que completa você. Programe-se. E não para, a gente continua pra você ligadinho em todo o Brasil, curtindo só musicão aqui no nosso Super Programe-se. Manda um alusão pro meu querido amigo Rocha CDs de Alvorada do Gurgueia, Piauí. Tá curtindo aí só de boa o nosso Super Programe-se. Falando nisso, vamos lá então, mandar mais alô pra rapaziada curtindo o nosso som. Mandar um alusão aqui para o meu querido Emerson de Tupará, né? Melhor dizendo, aí Tupiranga, Pará, ainda pra Eduarda, a Vanessa, a Sirlene Costa e também a Dina Elma Leite Sobrinho, tá brigado com a gente, que legal então. Vamos lá então, pra última sequência do nosso programa, vamos curtir aí o som do Jorge Henrique, Rodrigo e Bruno Marrone, Nunca Mais, tem Ivete Sangalo e Claudinha Leite, Deusas do Amor, Shakira, Rihanna, tem também um som legal pra fechar aí da Katy Perry, entre outros, que vão rolar pra você. Valeu, abraço, beijo, amanhã a gente se vê, tchau galera, ótima segunda-feira, tchau, tchau. Aqui o programa é você. Programe-se. Sabe quando eu vou te ver? Nunca mais correr atrás de você. Nunca mais. Sabe quando eu vou sofrer? Nunca mais. Sabe quando vai me ver? Nunca mais. Sabe quando eu vou te ver? Nunca mais correr atrás de você. Nunca mais. Sabe quando eu vou sofrer? Nunca mais. Sabe quando vai me ver? Nunca mais. Se jogue, vem você.